Nós descendo da ponte, pensou esse tá perdido. Não sou traficante não, mas a cara é de envolvido. Caso Xenon não tem perdão, que gostam do perigo. E ela vem com a buceta, o pau de bandido. E ela vem com a buceta, o pau de bandido. O pau de bandido. Pau de bandido dela, vem com a buceta. O pau de bandido dela, vem com a buceta. O pau de bandido, o pau de bandido. Ela viu o Marcos Vinícius na contenção, e só de longe ela já viu que é de pentão. E só de longe ela já viu que é de pentão. Na minha peça e roçar. Ela quer passar, ela quer passar, ela quer passar e roçar no AK. Ela quer passar, ela quer passar, ela quer passar na minha peça e roçar.